Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3. Com essa palavra poderosa, nós estamos iniciando por aqui mais uma edição do programa Gospel Hits. Com muita música, com muito louvor e adoração aí no seu rádio. Você, a partir de agora, terá conosco muito louvor, muita adoração. Eu sou Osmar Cunha e por aqui nós vamos juntos em 60 minutos através das emissoras que fazem parte da nossa rede. Desde já, o nosso muito obrigado pela sua companhia e convidamos você a curtir a nossa fanpage no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits. Siga-nos também lá no Twitter pesquisando por @rede_gospelhits e o nosso site para você deixar o seu recado é www.redegospelhits.com.br. Ok, vamos iniciar então o Gospel Hits de hoje com a banda 4x1, uma das bandas que eu curto demais. Eu Sou de Cristo. Gospel Hits. Diante do Rei dos Reis estou. Derrama seu óleo sobre mim. Derrama seu óleo sobre mim. O meu Deus nunca falhou, Ele não abre mão de mim. Com seu sangue me comprou. Eu sou de Cristo. O meu Deus nunca falhou, Ele não abre mão de mim. Com seu sangue me comprou. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Derrama seu óleo sobre mim. eu sou de Cristo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. É muito simples. Abre o coração e adore. Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore. O fogo do altar precisa estar aceso sempre, sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso e Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece, eu tenho tudo o que preciso em mim. Vamos adorar juntos? Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore. O fogo do altar precisa estar aceso sempre, sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece, tenho tudo o que preciso em mim. Tenho tudo que eu preciso em Cristo. Tenho tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. Tenho tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. Tenho tudo que eu preciso. E se a estrada desta vida ainda não acabou, é porque ainda não chegou ao fim. Ainda não chegou ao fim. Adoro o fogo do altar, precisa estar aceso sempre. Ele vai cuidar das tuas coisas, Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Tenho tudo o que preciso em mim, em mim. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança.

está em tuas mãos, amado meu Senhor. Todo o meu melhor eu quero te entregar. Eu sou a emoção. Com Aline Barros, A Comunhão da Tua Glória. Antes, A Nova com Damares, O Maior Troféu e Kleber Lucas, Adore. É o Gospel Hits, que já está no ar para abençoar a sua vida. A vida de católicos, de evangélicos, espíritas, enfim, de todas as pessoas que representam alguma denominação. Bom estarmos aqui louvando a Deus, né? Agradecendo aos nossos parceiros que retransmitem o nosso programa e que, na verdade, são canais para levar a obra de Deus, instrumentos do Pai. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Alôzão abençoado ao Bruno Castro, na cidade do Rio de Janeiro. O Paulo Henrique Silva, de Contagem, Minas Gerais. Ao Patrick Kaiser e a Patrícia Kaiser, que não mencionaram aqui a cidade que moram, né? Mas mesmo assim recebem o nosso carinho e as bênçãos de Deus. Também quero destacar a audiência carinhosa da Maria Leal, de Itaiá, na Bahia. Da Juliana Clementino de Carvalho, na Paraíba. E alusão ao Danilo Monteiro, em Recife, no Pernambuco. Esses ouvintes que curtem aí a nossa fanpage com frequência e voltem lá, né? Deem mais um toque e a gente está aqui para poder retransmitir aquele abraço carinhoso para vocês através das emissoras que divulgam a programação do Gospel Hits. Deus abençoe a todos. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits é louvor, é adoração, transformação. Gospel Hits. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. É nessa força que nós nos refugiamos, que nós realmente nos entregamos. E é no nome desse Deus maravilhoso que estamos aqui mais uma vez para louvá-lo, para adorá-lo, através dessas canções que são canções inspiradas pelo Espírito Santo. Os melhores louvores no Gospel Hits, para engrandecer o nome do Altíssimo. Nós vamos continuando por aqui e abençoando mais vidas também. E a nossa equipe quer saber a sua localização, viu? Em que lugar do Brasil ou exterior você recebe o Gospel Hits? Curta nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, e deixe o seu recado, tá bom? Nós queremos aqui falar o seu nome, nós queremos orar pela sua vida. E falando em rede social, eu quero registrar a audiência do Márcio Vinícius de Almeida, em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Também os nossos ouvintes em Sinop, no Mato Grosso. O nosso abraço de fé aos ouvintes em Amaragi, no Pernambuco. Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. E a todos em São José do Vale do Rio Preto, também no estado do Rio de Janeiro. Cidade do Bruno Carvalho, que é um grande parceiro, né? Nosso querido amigo, irmão, ele que está dedicando a programação para a Dulce, a Josilene, a Leda e para a Marlene, que trabalha no hospital. Todos são ouvintes e recebem o nosso carinho especial. O Bruno é da Rádio Novo Som FM. Agora tem o Ministério Além do Véu. Existe uma saída para os amigos da Rádio Novo Som FM. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Aleluia! Gospel Hits. Oh, glória a Deus! Quando o meu céu não tem mais estrelas, tu me mostra o teu céu, me faz sonhar outra vez. Quando o meu mundo parece que vai desabar, tu me mostra que há um lugar. Meu Deus, a minha esperança. Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Cada amanhecer, vejo o sol nascer, mas para mim parece não brilhar. Eu não temerei, pois não estou só. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quinhão. Salmo 16, né? Que palavra poderosa. Senhor, és a porção da minha herança. Que é algo melhor, algo mais rico do que você ser herdeiro do Criador de todas as coisas? É claro que não, né? A nossa oração aqui é para que Deus realmente consolide no seu coração esse desejo de se tornar cada dia mais herança viva do Senhor. A paz do Rei Jesus, e mais uma vez obrigado pela sua companhia. Alusão para Marta Sueli Pugliese, na capital paulista. Ao Fábio Filho, de São Paulo, da Rádio Rede Nova Esperança. Ô, querido, a paz do Senhor, muita bênção aí na sua vida. Ele está dizendo aqui que a sua rádio já está atingindo 59 países do mundo e tendo em média 50 mil acessos por dia. Glória a Deus, que bênção, né? Graças a Deus, viu, irmão? Que Deus continue realmente cada dia mais usando a tua emissora como instrumento para a difusão da palavra do Senhor. São mais vidas, né, sendo alcançadas e recebendo a nossa mensagem. Deus abençoe o seu lindo ministério. Vamos ouvir agora o Fernandinho. Tudo é possível. Gospel Hits. Muito mais você. Não me canso de andar. Tantas portas já bati. Tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar. Se apenas eu tocar em suas vestes, eu serei curado. Eu serei curado. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não me canso de andar. E tantas portas já bati. E tantos anos já sofri. Eu já sofri. Não me canso de sonhar. Se apenas eu tocar em suas vestes, eu o quê? Serei curado. Eu serei curado. Vamos! Tudo é possível. Tudo é possível. Hits. Só as melhores. Da minha vida, Deus que tem nas as mãos o não e o sim. Desde o início sabe o fim. És minha origem e o meu alvo, o que há de bom em mim. Tudo que eu possa conquistar jamais irá se contará ao privilégio da tua presença dentro de mim. Com palavras não sei explicar o grande amor que emana do teu coração e me faz teu filho. Eu me sinto totalmente livre quando prendo-me a ti. E o meu coração se alegra das melhores vozes do universo gospel, né, Léo? Davi Sasser, totalmente livre. E teve antes a Mariana Valadão, lindo é o teu amor. Olha, antes da mensagem bíblica, quero mais uma vez convidar a todos para participarem do nosso programa. Curta nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Siga-nos no Twitter também, @rede_gospelhits. E ainda, acessando o nosso site, que é o www.redegospelhits.com.br. Deus abençoe a sua vida e vamos ouvir agora o que Deus tem para nos falar através da mensagem bíblica aqui no Gospel Hits. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O tema da mensagem de hoje é Uma Família Salva da Tragédia. Está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Amados, Noé foi um homem justo no meio de uma geração corrompida. As pessoas do seu tempo comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que chegou o dilúvio. assim como acontece hoje, né? Noé creu em Deus quando as pessoas à sua volta viviam sem levar Deus em conta. Ninguém queria nada com Deus. Não há nenhum mal em comer e beber, casar-se e dar-se em casamento. Mas quando fazemos essas coisas sem pensar em Deus, estamos em sério perigo. A geração de Noé só pensava nas coisas terrenas. Noé, porém, levou toda a sua família para a arca. Ele conseguiu convencer os seus filhos, convencer os seus parentes de que Deus realmente iria destruir tudo com água. O dilúvio veio e arrastou a todos para a morte. A família de Noé estava segura e salva dentro da arca que Deus orientou que Noé fizesse. Alguém já disse que Noé foi o maior evangelista da história, pois embora não tenha levado nenhum de seus contemporâneos para a arca, ele conseguiu levar toda a sua família. A sua família já entrou na arca da salvação? Você já se perguntou? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos já estão na arca da salvação? Essa arca é Jesus. O dinheiro, o sucesso, a fama, os prazeres e os troféus conquistados na terra não podem salvar a sua família de grandes tragédias. A ciência, a riqueza e a religião não podem salvar a sua família desse dilúvio de tragédias. Jesus, o Salvador, é o único porto seguro para a sua família. Só nele encontramos refúgio. Então, se você já está na arca, esteja também levando a sua família, conquistando a sua família para essa arca da salvação chamada Jesus Cristo. Deus de graça abundante, alcança a minha família com o Evangelho de Cristo. A salvação pertence ao Senhor. Só Tu, Pai, só Tu podes vencer o resistente coração humano. Nós clamamos a Ti que o Senhor nos capacite a alcançarmos a nossa família para a salvação em Cristo Jesus. Amados, é a mensagem de hoje, que realmente ela esteja falando profundamente no seu coração. Nós convidamos você a estar conosco no próximo Gospel Hits, se Deus quiser. Um abraço a todos e até lá. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.